Policiais militares e guardas municipais fizeram a detenção de indivíduos que estavam dentro de uma residência na região do Três Bandeiras. Conversamos com o guarda municipal Moresco, que nos conta detalhes. Chegamos na casa para atendimento da ocorrência e os elementos ainda estavam dentro da casa. Um deles tentou pular o muro e sair correndo, a gente acabou pegando. E a polícia militar entrou para um outro lado da residência e acabou prendendo um menor, ou quer dizer, um maior, com um 38 dentro da residência. Vocês chegaram a ser informados por vizinhos, não por moradores, né? Na verdade, foi ligado na central de operações, que me parece que tinha uma vítima que estava dentro da casa e os elementos não sabiam. Essa vítima estava na casa escondida, com eles não viram. Com o celular, ligou e avisou. Quantos estavam na casa? 4 elementos. Dois fugiram. Dois aí são do Portal da Foz. Eles estavam se preparando para levar alguma coisa? O que eles estavam fazendo na casa quando vocês entraram? Tinha uma van e um carro de passeio cheio de eletrônicos. Estavam fazendo a limpa, estavam levando tudo da casa. A família estava no interior da casa? Estavam todos presos nos banheiros, nos quartos. E o que, que eles alegaram quando a casa caiu? Não tiveram muito o que alegar, não. Eles rapidamente disseram que eles estavam fazendo roubo mesmo. O rapaz entregou a arma onde que ele tinha escondido. O menor disse que os outros eram tudo do Portal da Foz. Não tiveram o que falar, tiveram tinha que negar. Tinha mais arma? Não, era somente um 38 mesmo. A família confirma essa informação? Confirma. Era uma arma só. Os objetos estavam dentro de veículos da família? Da família. Nem chegaram a sair da casa. Por parte da Polícia Militar, quem fala sobre a ocorrência é o aspirante Guilherme. Tenente, uma ação conjunta aí que tirou o criminoso de circulação e parece que também já conseguiu pistas dos que fugiram, né? Como é que foi essa ação? A gente teve uma solicitação ali de um rombo em andamento no bairro Três Fronteiras. Chegando lá, agora o municipal conseguiu abordar um indivíduo que estava na frente, um menor, e a viatura do choque chegou em apoio, entrou na residência e localizou um indivíduo maior e com um revólver calibre 38. Foi informado pra gente que também dois indivíduos que estavam participando desse roubo conseguiram fugir. Sentido ali o bairro Portal da Foz, a gente fez um patrulhamento na área ali, fizemos também algumas incursões a pé ali na comunidade, conseguimos algumas informações, já temos alguns nomes ali para averiguar essa situação. Na detenção de um indivíduo ali, eles ofereceram bastante resistência à prisão ali e acabaram lesionando um joelho do policial militar também. Agora, o maior será autuado em flagrante pelo crime de assalto à mão armada. Ele vai ser enquadrado no artigo 157 do Código Penal, roubo, agravado ali com a utilização de arma de fogo. Está sendo apresentado aqui à autoridade policial para ser confeccionado o auto de prisão em flagrante delito. E os demais já foram identificados também, né? A gente tem identificação, vamos atrás ali, mas não pode ser afirmado nada ainda, mas já estamos levantando algumas informações. E o indivíduo menor vai ser encaminhado à delegacia especializada do adolescente. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.